É, frequência livre, Juliette, Quebec. Quebec 1. Quero mais. Quero quase 2, pode estar no Lama 2. Request Chantu here from proceed to descend to 1,500 feet, start to Tango Mike Charlie Alpha. Right, descend to 1,500 feet, given 81013 report, land runway 17 site. Okay, descend to 1,500, call you back if runway inside. Então 8002, desça para 2000 pés, ajuste 1013, informe estabilizado elétrico. Para 2000, com 1013, para Marina ILS, eu tenho 8003. Rumba 24, está em onde? Serviço radar encerrado, Rumba 24. Xemiracaju, 120, decimal 3. 203, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, gol no 013, cruzando 035, curvando à esquerda para a interceptação da subida. O gol no 013. Gol 320, vigilância radar 1013 da Google. Ao 320, gol 1013. Ao 3217, chame o centro Recife 13325, alterne 1288. Ao 3, seu solo aos... correção, menos 2, seu solo aos 1-3, livre à esquerda, chama 1-2-1-9, no solo. Programado. Cuidado da decolagem da 28, gol 95. Série? Negativo, tá rodando a minha saída aqui, sobrevoando já lá agora. Gente, reporte para manutenção a falha no equipamento do modo Charlie e desligue-o, por gentileza. Decola os 15, controle 19, decimal 35. 19, 35. Controle Salvador é o gol 1925. Prossiga no 925. Decolou cruzando, vai cruzar 2000. 1925, acione código 5566. No 3, chame o centro Recife 13325, alterne 1288. 13325, alterne 1288 com Recife, o gol no 013. Ouro 925, contato radar na decolagem, passa 2706, vigilância suba 360, saída gole. Positivo, está presente então, autorizado a subida gole para o 360. 0 no 5. 360 autorizado para o TAM 35617, Brasília, via Hunter Zulu 17. A decola da 28, mantém a proa até 3000 após efetua a curva para a subida Gole Eval Fito. 1935-186 e 5015 eu transponho. Correto, chame para acionamento 3567. Mete a porta dentro. LS, Optão 8002. Chame torre 118, decimal 612, 8002. A torre agora 18608002. Jet 6720, desça para 2000 pés, ajuste 10, 13, informe estabilizado LS. 2013, chamada estabilizado, mensagem 20. 4 em Salvador, alta, lavanda, foto. Prossiga. Não tenho indicação de ser a nave, informe a posição no momento. Tá em regressão aqui agora na corrida forte, onde eu tô aí? Isso é o time 2013, hein? É. Torre Salvador, boa noite, Otão 8002, uma milha do FAF no ILS. Atenção, tô a 2 milhas na corrida forte, passando onde eu tô aí? Regresse no corredor forte e ingresse no corredor Interlagos. A aeronave na aproximação, nesta área que o senhor está, vai interferir na aproximação. Volte para ingressar no corredor Interlagos. Alfa agora para o corredor Interlagos. Alfa Lavanda, não tem papinho na 28, não. Ah, tá certo. Obrigado. No corredor forte, à sua direita, o 3862, aeronave de pequeno porte que está em contato com o controle, que não vai interferir na sua aproximação. 002, obrigado, vai estar monitorando. Alfa November Foxtrot aguardando transferência de comunicações para a torre. Decola da pista 28, mantém a proa até 3000 após curva à direita. Saída Aron, transição Melim. Frequência do controle 119.35, torre 1186, acione 5026. 390 Recife, Upper 58, decola 28, mantém a proa até 3000 pés, direita Aron Melim. Controle 119, decimal 35, torre 186, transponder 0, 26, 1856. 256, cotejamento correto, chame para acionamento. Sauda 17 a 5 milhas. Ele está estabilizado na final da 17 a 5 milhas da cabeceira. Foxtrot, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Confirme, está acionado 0121? Afirmação, senhor. Está acionado 0121. Ok, não aparece aqui em seu coisa. Quem checa seu transponder, chame rotatório. Chamada rotatória, foco. 35617, temos 3 horas e 57 de autonomia, com fins de alternado e 1-02 a borda. Oito, lenda, atuando aí, 17, thank you. 8002, solos 23, livre à esquerda, antes da taxi alfa, chama 129, solo. Esquerda, antes da alfa, solo 219, então 8002. Salvador, Webjet 6720, estabilizado, localizador, visual. Gente, continue, aproximação, aguardando autorização de pouso, 6720. Aguardando. Tá, 8002, solo Salvador. Salve Salvador, boa noite, o TAM 8002 e Bruna Eco na sua escuta. 8002, cruze a Alfa, prossiga via Kilo e Pátio 3, informe para ingressar no pátio principal. Kilo e Pátio 3, eu portarei para ingresso no principal, 8002. Livre pouso, pista 28, vento 230 graus, 8 nós. Livre 98, 6720. Mike Alliance from the round 25, leave to the right or make a backtrack and after parking you're clear to leave the frequency. Okay, so they're leaving the right and then on the parking, leaving the right. Okay, thank you very much, have a good night, sir. Good night. Vai prosseguir para a final da 97. Salvador, só faço uma possibilidade de 360 na final. Solo 27, livre à esquerda, chamou 29 solo antes da taxi alfa, ok? Antes da alfa 29, livrando a esquerda, obrigado. Chame torre 118, decimal 6 dúzia. Obrigado, boa noite. Boa noite. Meia 01, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pista 28. Tá aguardando, meia 01. Final da avançante, alfa nova da foto. Oito, o Novena Fox avistado agora, tem livre pouso, pista no 7. O vento de 230 graus, 109. Tem, livre pouso para o alfa nova da foto. Obrigado. Lima Tango. Frade para o heliponto de Ondina, confirma? Gente, qual é o POB? Confirme? Primeiro curso de estacionamento 156. Vez do Palau da Barra. Calibre 28, no 601. O 3 Salvador, 807. Salvador, Joker 07. Joker 04, identifique e desça até o nível 050. Chegada em pit. Joker 07, identificou, desce para o nível 050. Chegada em pit. Espera pronto, Torre Salvador, são 3567. 3567, alinhar e manter, pista 28. Alinha e mantém a 283567. Novena Fox, o sol Fox 30, está autorizado o backtrack. Se verifique seu equipamento de transponder, que durante todo o voo de volta não foi observado o sinal dele. Sim, vamos verificar aqui. Esperado aí pela informação. Alfa 601, solo 31, livre táxi à esquerda, chama 1219, solo antes do taxi Alfa. Olivra 1219 na Alfa, meu irmão. É, antes da Alfa. Antes da Alfa. Com a borda 13, Salvador. 856, táxi autorizado, Juliette, Alfa, na minha escuta até o ponto de espera 28. Rodolar torre 1 no 8, decimal 6. Um ajuste padrão, no 0 no 3. Juliette, Alfa, 28, no 0 no 3, boa noite, 56. Solo gol 601, livrando táxi Delta, boa noite. Boa noite, ingresso aqui no pátio 3 e aguarde para ingressar no pátio 1. Quilo, pátio 3, aguardando ingresso no pátio 1. Livre a decolagem, vento 240 graus, 8 nós. Iniciando 3567. Salvador, boa noite, tá? 3567. Solo Salvador, tá? 3629. Solo Salvador, tá? 3629, tá no gate 8, solicita coordenado São Paulo. Terminal 360, toma sem puxa papá. Sem dar papá, tá 3629. Olha o 60 na guarda. Fala da barra. Informe na final para Ondina. Thank you. pista livre até o Lima Tami. Controle Salvador, muito boa noite, gol 1602, está nos a nível 240 para 150, está aproximando Jana. 1602, identifique, desça ao nível 060, chegada a Cari. 060, chegada a Cari. Uno 602, reduza para 250 nós. Reduz para 250 nós, com 1602. Salvador, objeto 6720, boa noite. Messia 20340 para Galeão, ele corre na informação em curso Papá, número 2 para cópia. Obrigado, é Bael Blesa, foi ele, poderia me chamar. Pista 28, prepare a Gole, Eval, Cat. Gole, Eval, Cat, foi. Agora o controle em 1,9 decimal, correção, 1,98 decimal meia, chame a torre, tem um bom voo. Controle de Salvador, Webjet 6708. Zero, chegada Cari. 070, chegada Cari, negativa Renato, 6708. 2, 1, 8, 5, 6. Petra 567, chame o centro Recife 13325, alterne 1288. 3325288, boa noite, 67. Boa noite. Trono 013. Ah, 0178 para 327, ajuste 1013. Confirmando, 340, correto? Afirmativo, 34. Tá 3629, pronto, cópia? Afirma, tá 3629. Salvador, Congonhas autorizado 360, aerovia Upper East 58. Decola 28, mantendo reta inicialmente até 3.000 pés, após curva à direita, posição curva esquerda no perfil da Gole, Eval Gonza. Gole Eval Gonza, perfil de saída, 5041 no transponde. Traduzido do controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Foi autorizado São Paulo 360 para a Previsc 58. Decolando a 28, vai manter a pro até 3.000, curva esquerda, saída Gole, Eval, Gonza. 5041 no transponde, o controle 1.1935 e a torre 1.18, decimal 6. Então 3629. Correto, portão 8, chantando para o pushback de acionamento. Chama lá, então 3629. Objeto 6720, copia? Copia. Objeto 6720, autorizado Salvador Galeão. Nível 340, aerovia Eta Zuluno 4, decola 28, mantendo reta até 3.000 pés, após curva esquerda, na subida Gole, Eval, após crate, para interceptar a aerovia Eta Zuluno 4. 5032, transponder, frequência do controle em 1.9.35, torre em 1.8.6. Galeão 340 para o Zulu 14, decola 28, mantém a proa até 3.000 após curva esquerda, Gole, Eval, Crate. 5032 é o transponder, 1935, controle 2.2.7.2.0. Correto, portão 04, chamando para o pushback e acionamento. Chamará, obrigado. Até a próxima, vamos no meio aí.